temos uma tina, que é este recipiente, água, e vamos usar azeite. Não, isso aqui é só na hora do almoço, quando as batatas no peixe cozido. Olha, vejam, gelo. Vocês acham que o gelo flutua ou não flutua? Flutua. Uau. Sim. Portanto, vamos colocar aqui gelo. Não partiu. Não partiu. Mas depois flutua. E então? Olha, outro. E aqui está o gelo a flutuar. Conseguem ver? Esperem a gelo? Ok. A seguir, o que é que nós vamos colocar aqui? Clipes. Clipes. Clipes. Prender os papéis. Vão ficar, flutuar e vai ao fundo. Vamos ver. Não conseguem ver vocês? Não flutua. Ficaram ali no fundo. Vocês que não conseguem ver, mas estão no fundo. Agora, vamos usar... Quem é que não consegue? O palito flutua. O palito flutua, certo? Sim. Vamos ver. É madeira. Aqui está ele a flutuar. Conseguem ver? Acho que vamos ter de arranjar um tronco maior, que é para vocês verem bem, está bem? Agora, vamos usar algodão. Ouçam. Algodão vai para o fundo. O algodão vai para o fundo? Sim, o algodão vai absorver a água. Então, vamos ver. Ele começa a... Já está ali no fundo. Estão a ver? Portanto, o algodão começou por flutuar realmente, mas depois absorveu a água, ficou pesado e foi ao fundo. Está bem? Sim. Uma rolha de cortiça. Sim, flutua. Sim, também é madeira. Ok, flutua. Sim. A cortiça não é madeira. É cortiça. É cortiça. Ora bem, então vamos cá ver. Vamos perceber o que é que isto aconteceu. Há materiais que são uns mais pesados que outros. Ou seja, que são mais densos, uns mais densos que outros. Aqui, o que é que acontece? Os mais densos, os mais pesados, que é água, não é? Portanto, o mais pesado em relação à água vai abaixo, ou seja, o mais denso vai ao fundo. E os mais leves, menos densos, ficaram à superfície, ficaram a flutuar, está bem? Ou seja... Hã? Sim, mas é só que falar, então... Mas estamos a falar em relação aos... Desculpa. Em relação a estes reagentes, a estes materiais que usamos, está bem? Portanto, perceberam o que é que isto acontece? Uns materiais eram mais e outros menos densos em relação à água, está bem? Por isso é que uns ficaram a flutuar e outros foram ao fundo, está?